Sejam muito bem-vindos à terceira edição do XT Pod. Para aqueles que ouviram a edição especial que foi colocada no site há coisa de dias, já sabem qual será o tema para este terceiro número. Ainda assim, se já se esqueceram ou se não o ouviram, o tema é o seguinte: para este terceiro número, achamos por bem dar destaque aos jogos Xbox 360 que vão sair durante este ano que agora começa. O especial foi dedicado apenas aos jogos Xbox Live Arcade. Este será idêntico, mas na componente retail em disco. Da outra vez fomos três. Hoje somos mais um, somos quatro. Continuamos a nossa tradição, que começou há pouco tempo, mas pode ser considerada uma tradição, de dar destaque aos membros da comunidade. Desta vez o eleito foi Bruno Paulo, mais conhecido na comunidade XTP como Project K2. Boas, pessoal. E para além do Project, participam nesta conversa Rui Cruz, um dos novos membros da equipa, conhecido como Lunartic. Boas. Filipe Urriça, um repetente que nos faz companhia desde o minuto zero, conhecido entre vocês por Vazinho 05. Boas, pessoal. E eu sou Pedro Martins, mais conhecido na comunidade XTP como Gaming Tail. Sendo o nosso convidado de honra, aquele que merece mais destaque, porque está lá à conversa connosco, por nos fazer companhia nesta meia hora de emissão. Vamos começar pelo Project, podemos falar das escolhas que mais lhe interessam este ano. Project. Ora bem, os três jogos que eu escolhi, se calhar não são os que vão ser os do ano. Eu não sou muito fã de jogos futuristas, mas o primeiro jogo que eu escolhi foi Tom Clancy Ghost Recon, o Future Soldier. É assim, eu gosto bastante dos jogos Tom Clancy. Quando eu vi o trailer deste primeiro jogo, conhecia só a série de nome e de ver nas prateleiras, mas nunca tinha jogado. Ainda estou à espera da beta, que vem com o Splinter Cell Conviction, que estou a ver que mais depressa sai o jogo que a beta. A beta sai E depois. a beta sai depois. Tipo uma demo, pá. Uma demo. É daquelas demos que saem tipo um ano depois do jogo ter saído. Tipo Gears of War 3 agora nos Estados Unidos. Eu por acaso, o Gears é aquela série que nunca me despertou interesse. Eu até estava naquela, olha a demo, deixa-me cá experimentar. Não, só Estados Unidos, como se os americanos já não conhecem todos o Gears. Primeiro jogo vendo milhões, depois lançasse uma demo, ainda por cima no mercado, provavelmente mais Gears 3 consumiu. Enfim, Pois é o é, é que temos. verdade. É verdade. Sobre este Tom Clancy, este Tom Clancy, não, Tom Clancy são todos. Sobre este Ghost Recon, eu espero ver uma jogabilidade tática tão boa como a do anterior. E já que isto pertence à série Tom Clancy, gostava de ver outras funções implementadas dos outros jogos, especialmente do Vegas, do Rainbow Six Vegas. Eu no Rainbow Six Vegas eu gostei bastante do modo cooperação na história normal. Foi algo que não aconteceu no Advanced Warfare do Ghost Recon. Em que é assim, no primeiro Rainbow Six Vegas davam para jogar 4 na história offline e no segundo davam para jogar 2. Outra coisa que eu também achei interessante no Vegas 2, que gostava que aparecesse, é a personalização de personagens. Eu não sei se vocês já jogaram Vegas. Já, E eu por já. acaso dá para. Já jogaste? Aquilo Eu não. fantástico. Por acaso Eu já joguei o deve primeiro ser Vegas. das. Jogaste o primeiro só. O primeiro Bem, só eu dava joguei. para fazer. Não, diz. Não, eu devo dizer que joguei o Advance Warfighter, o primeiro Ghost. Salve. Sim, foi o Ghost Recon a seguir para o Xbox 360. Que na altura, eu lembro que na altura, quer dizer, aquilo foi um lançamento um bocado agridoce, porque primeiro, ok, o primeiro Ghost Recon assim para a consola, muita gente espera do jogo, muita gente comprou, fiz aquilo na altura, foi. Aliás, ainda hoje se mantém um jogo muito bonito, só que na altura eu lembro que foi o primeiro jogo que arruinou centenas, se não milhares, de consolas. Aquilo havia um problema qualquer na gráfica da consola e os gráficos começavam a passar-se e muitas consolas avariaram depois do jogo ter saído. Não sei o que é que se passou, mas espero que este não traga outra vez esse presente. Mas isto, sim, era sim. Já no início das 360 esse jogo era superior demais, já se está a ver. Exatamente. Eles pensaram muito à frente. Mas como estava a dizer, a personalização no Rainbow Six Vegas 2 dava para mudarmos a farda, dava para personalizarmos as armas, para mudarmos o tipo de camuflado, até dava para usarmos o Box Live Vision para tirarmos uma fotografia e meter sim, lá no, na personagem, claro. Sim, é verdade. Claro é que verdade. Agora. Lembras bem. Exatamente. Eu por acaso adorei essa função. Claro que agora supostamente não iam usar o Live Vision, já que o próximo Ghost Recon tem o suporte Kinect. Talvez, Sim, eu não pois. sei, eles podem usar, ou talvez essa maneira para importar, ou como faz a Electronic Arts, que é através do site, que eu acho que é muito melhor, porque a cara Pois, fica com uma melhor definição. e na altura lembro quando foi anunciada essa função de mostrar fotografias com a câmara, muita gente duvidou de que partes do corpo é que iam ser fotografadas. Porque, quer dizer, podes dar uma fotografia à cara, mas eu lembro que na altura. Depois a Ubisoft veio dizer que não, que havia uns pontos na cara, uns pontos cruciais no rosto humano, que a câmara reconhecia e só tirava fotografia à cara. Mas na altura pensou-se que o pessoal ia todo baixar as calças e tirar fotografias de outra parte do corpo e andar com. Mas não aconteceu. Eu não quero ser generente, mas isso é o tipo cara de caralho. Vê se vocês depois censuram isto. Sim, nós pomos um pi na emissão, um pi. Foi uma buzina aí. Exatamente. Diretamente. Ora, outra coisa que o Ghost Recon anterior tinha, que eu achei muito fixe, só que se calhar pelo enorme número de jogadores a conexão ia sempre abaixo, era uma campanha que o jogo tinha online, que dava para 16 jogadores jogarem tipo. Era mesmo das histórias e não sei quê. E eram 16 jogadores em simultâneo a jogar contra um exército de bots. Bots que tanto soldados que andavam a pé, como tanques, como. Havia várias coisas. E depois aquilo era engraçado porque um jogador, quando morria, pronto, tinha de estar ali até que o jogo acabasse a ver através das câmaras dos outros. Quando não chegava ao final da missão, completava o objetivo, todos eram recompensados com um achievement. Por acaso, é uma coisa Isso é uma pessoa. interessante. Podemos bloquear o achievement, passando 95% da missão estendidos no chão. Pois, pode acontecer, mas é assim. Estamos dependentes dos outros, não é? Se os outros também depois forem uns nabos dali para a frente, tipo, já não dá em nada. Exatamente. E depois é assim, tu morres, pode morrer mais um, mais dois, e a equipa vai perdendo elementos e depois acaba por não fazer nada. É curioso falar do Ghost Recon, que eu, pá, por um lado, estou muito. Quero jogar, quero experimentar, quero ver como é que o jogo está. Pelos vídeos parece estar muito bom. Mas por outro lado, não sei como é que a implementação do Kinect vai funcionar. Pelos vídeos que eu vi, não funciona lá muito bem, porque sobretudo a parte de recarregar as armas, uma pessoa tem que fazer gestos no ar. E não sei se a Ubisoft vai ser inteligente e criar um modo separado para o Kinect, como já vimos várias produtoras fazer, ou se vai incluir isso no jogo todo. Eu espero bem que não seja no jogo todo, porque isso, além de não ser prático, não sei muito bem como é que vai ser implementado. É assim, pelo que me pareceu, o modo do Kinect é um modo à parte em que só serve para tu experimentares as várias personalizações que fizeste à tua arma. É tipo uma carreira de tiro só. Isso é interessante, Mas. porque não, quer dizer, quem não tiver Kinect, pode jogar como sempre jogou até aqui. Não, e. Pois, mas isso dava de qualquer maneira. Mas eu não estou a ver. O Kinect um aparelho que é muito bom, mas eu penso que as produtoras, apesar de já terem o Kinect com elas um ano antes do próprio Kinect ser lançado, eu acho que ainda estão muito atrasadas, em relação àqueles hackers da net, ligaram aquilo ao Windows, hackearam aquilo e fizeram, jogam o Super Mario com o Kinect, jogam N jogos com o Kinect. As produtoras não são assim. Por enquanto o Kinect é muito limitado. Não estou a ver que no, neste próximo ano vá mudar muito o sistema. Pois, e qualquer dia, isto é, há fortes rumores de uma nova Xbox, com o Kinect melhorado, integrado, não sei até que ponto é que as produtoras vão conseguir acompanhar os tempos, ou seja, podem andar, se continuarem assim, vão andar sempre um passo atrás daquilo que outros conseguem fazer com o sensor de movimentos. Penso que se for assim, mais valem eles contratarem aquelas pessoas independentes, aquelas pessoas que se interessam por isso e que conseguiram aquilo para o Skyrim e coisas assim, que por Sim. acaso está muito bem implementado para o jogo. E o teu Não, eu próximo jogo, passava qual é? para o próximo tema. O meu Diz. próximo jogo é o FIFA Street, que li agora a notícia que vocês publicaram. Até uma data de lançamento. Para mim ainda acho que a data está muito distante. Estou ansioso para jogar esse jogo. Eu acompanhei a série desde o início, quando mal o primeiro saiu, ainda nem tinha aquela reputação que tem atualmente. Salvo erro, sai em março, não é? Exatamente. Sim, é isso. Não, faltam Eu 3 meses. faltam sucessivamente 2 meses. Aquilo acho que está a 9 de março, não estou em erro. Eu parece-me que este FIFA Street quer voltar às origens. Eu acho que a EA está a tentar com que os jogadores esqueçam o mau percurso que a série teve, porque o primeiro foi genial, o segundo foi um bocado aborrecido, mas foi bom. O terceiro foi a mesma carinha que o jogo é. Quer dizer, foi praticamente quase sempre a descer. Foi totalmente. Eu digo-te, eu tenho o primeiro e o segundo jogo, o terceiro deixei na prateleira. Tipo, olhei para ele, não, fica aí. Eu vou gastar antes dinheiro noutra coisa. Pois. Não, e Diz, quer dizer, pode diz, diz. ser que os regressos Completamente. consigam regressar às origens, porque o FIFA Street ainda tem bastante gente interessada e bastantes jogadores que gostam e que compram e que certamente estão como tu, um bocado desiludidos com as duas últimas entregas da série. Sim, e se fores a ver bem, este FIFA Street parece-me querer ser o que foi o primeiro e ao mesmo tempo quer implementar algo novo. Porque eles vão meter os clubes profissionais, vais ter Manchester United, Manchester City, o Nápoles e outras equipas, e vais ter também um estilo de campos bastante semelhante a futsal, pelo que me pareceu. Parece ser apelativo. Eu sou muito sincero. FIFA Street, por acaso, é que nunca me cativou assim muito, mas pelo que tu estás a dizer, parece ser interessante. Sim, o jogo é muito interessante. Não, era isso. Resta saber se eles vão conseguir colocar isso tudo, essa teoria, se vão conseguir adaptar à prática, porque já não tem muito tempo para fazer, não. Eles têm muito tempo a fazer. Agora vamos ver. Agora eles têm o tempo é de só de polir as arestas. Nesse jogo, eu ainda quero ver se, principalmente, se eles voltam a pôr aquela opção de criar os jogadores e os campos urbanos, que isso para mim era um espetáculo. Se eles dão. Eu espero que eles deem menos atenção aos tipos de campos que eu até agora vi, que é aqueles campos assim mais abertos, mais de futebol de rua profissional. Porque os primeiros FIFA Streets tinham uns campos, que eu lembro, havia um campo em Itália, que aquilo era numa rua estreita. Era uma rua que aquilo tipo, tinha um espacinho de 2,5 metros de largura. Estás a ver o que é um campo assim? Quer dizer, então parece que é um bocado. Eu lembro-me dos primeiros. Salvo erro no primeiro, não tinha certeza. Mas havia campos que eram em cima de telhados. Lembro-me, salvo erro. Eu acho que também foi no FIFA Street. Em que havia um que era nas favelas do Rio de Janeiro. Portanto, é um bocado. Acaba por ser um bocado aquilo que a gente estava a falar. É um regresso às origens, até no desenho dos campos. Sim, exato. Assim, campos improvisados. Eu lembro que esse do Rio de Janeiro até era um campo no meio das favelas. Era uma coisa, tipo, eu achei bastante engraçado. Resta esperar por março então para sabermos o que é que a Electronic Arts tem para os amantes da série. E o teu próximo jogo, o último jogo que escolheste para falar, qual é? Antes de eu avançar, eu gostava de dizer que eu espero em março que hajam. No meio dos clubes, hajam clubes portugueses, que haja opção, e que haja um campo urbano em Lisboa ou numa cidade portuguesa. O FIFA Street disseram que havia um campo que era em Lisboa, mas depois eu fui ver à net e não era bem em Lisboa, era baseado num sítio qualquer do Mediterrâneo. Não, eu não sabia disso, mas sim, é uma boa ideia e acho que era bom para os fãs da série portugueses ver as equipas portuguesas ou pelo menos uma representar o país. Acho que era uma ideia interessante, até porque nós em Portugal consumimos muitos jogos de futebol. Sim, e se fores a ver bem, os clubes portugueses têm um grande historial a nível europeu e mundial. Ainda o ano passado, tivemos o Porto, ganhou a Liga Europa, o Braga chegou à final, o Benfica chegou às meias finais e por aí fora. Por isso, acho que seria ótimo. Estou a fazer sentido, sim. E agora sim, qual é a tua última escolha dos grandes eleitos para 2012? Ok, a minha próxima escolha eu não diria muito que é um jogo, é mais uma ferramenta para quem não sabe tocar guitarra, que é o meu caso, e é por isso é que eu vou comprar isto. E estou a falar do Rocksmith. O Rocksmith é um jogo que era para sair mundialmente no ano passado, juntamente com o lançamento norte-americano, só que cá na Europa houveram os problemas com o registro, porque havia uma banda que tinha o mesmo nome, direitos de autor. Exatamente. Uma banda do Reino Do Unido, se não Reino me engano. Unido, exatamente. Este jogo, eu acho que isto não vai atrair muita gente, porque é assim, quem prefere andar a fazer a festa rápida, existe o Guitar Hero e o Rock Band, teclas de plástico, e muito bem. Quem sabe tocar guitarra não precisa de um jogo para fazer a festa. Por isso, isto é mesmo para quem quer aprender. Pelo que eu vi, existem já. Vão sair cá dois packs. Um traz uma guitarra, um cabo e o jogo. Que, se eu não estou em erro, pelo preço que eu vi na Play, mas claro que cá em Portugal vai ser muito mais caro que isso, custa 130 euros. O E pack depois. com a guitarra incluída? O pack com a guitarra incluída. E é uma Les Paul. Isso Da referia. Gibson. Isso é bem bom. É. Mas cá em Portugal, prepara-te que vai ser pay triplo disso. Não? Uma Les Paul ainda por cima. Sim, eu olha. lembro que eu da outra Sim. vez dei 200 € pelo pack completo do Guitar Hero do Arthur. Aquele pack com a bateria e uma guitarra e um microfone de 200 €. Mas pelo que me estás a dizer, a qualidade, neste caso é só um instrumento, é a guitarra, mas a qualidade de construção será infinitamente superior aos instrumentos de plástico que acompanham o Guitar Hero, o Band Hero e até o Rock Band, não é? Ah, sim, claro. Mas porque este jogo aqui não tem dessas guitarras do Guitar Hero nem Rock Band? Tu aqui, tu por exemplo, tu também existe um outro pack que vai, segundo a Play, vai estar à venda por 50 euros, cá 70 ou 80, como é óbvio, que vai trazer um jogo e o cabo. Porque é assim. Quem tem uma guitarra verdadeira pode ligar e usar uma verdadeira. Quem não tem uma O cabo verdadeira, O cabo. Só uma coisa, o cabo, estás a dizer aquele adaptador O para jack. ligar a... Sim. Exatamente, Aquilo é é isso. uma ponta é cabo jack, a outra é USB. E claro que isso depois também vai haver à venda o cabo em separado, que acho que vai custar 30 euros ou coisa assim. É barato. Isso é puxado hoje em dia. É o Exatamente. típico. Não é porque isto... Oh, peixinhos. Mas, como eu estava a dizer, este jogo aqui, como é mais para aprender, o jogo não tem uma espécie de um game over, por isso ele nunca acaba. Não é como o Rock Band e como o Guitar Hero, começas a tocar mal e a música para e os fãs começam a insinuar nomes e não sei quê. Neste, se tocas mal, eles metem-te menos notas para tu tocares. Se tocas bem, eles aumentam-te as notas, mas isto durante o jogo. Ah, então quer dizer, a própria experiência do jogo adapta-se ao teu depoimento. Sim, exatamente. Eu por acaso achei isso muito interessante. Pelo que eu percebi, este jogo também permite tocar com duas guitarras e com microfone em simultâneo. Mas lá está, tipo guitarras verdadeiras, têm de ter um amigo, se não têm de comprar um cabo que custa 30 euros e têm de ter um amigo que tenha uma guitarra e pronto. O jogo não tem. Tem algumas músicas conhecidas de grandes bandas, mas na minha opinião acho que as melhores músicas. Mas isto pronto, tem a ver com o género musical que eu mais aprecio. Estão nos DLCs, que é o típico. É o típico. Dão aí algumas músicas daquelas para agradar a todos os gostos e depois nos DLCs aproveitam e cada um escolhe o que quer. Pois, seu normal. E pronto, e acho que é tudo o que tenho a dizer sobre estes três jogos. Não Portanto, acho que as suas... sejam os melhores do ano. Ah, não, sim, não sei. Em vendas não são, mas alguns podem surpreender. Então, as suas escolhas é Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, FIFA Street e o Rocksmith. Exatamente. Pronto. Daqui a um ano estamos outra vez todos reunidos para ver em que lugar é que ficaram as tuas escolhas. Ficam em último, porque se tu fores a ver quando são nomeados os jogos do ano, são sempre os jogos que saíram depois do verão. Mas É, este é sim. fora, Este fora ano, da por acaso, não. Rockstar. Este ano aconteceu. Quer dizer, houve uma exceção, que foi o Portal 2, que foi um jogo que saiu só no início do ano e que não foi totalmente esquecido nos prémios. Mas sim, é um bocado como tu dizes, a entrega de prémios é quase que dividem um ano a meio e é só o que saiu depois de junho ou de julho. É porque as Por isso pessoas não tipo, já sei. estão cansadas de Eu ouvir. diria o que saiu a partir de outubro. Sim, então, é verdade. É época alta e quase que esquecem o resto. Mas é isso. Pronto, então passamos ao próximo na lista. Dona Artigo, qual é o teu trio de eleição para 2012? É o Kingdoms of Amalur: Reckoning, RPG na terceira pessoa. Também escolhi o Mass Effect 3, também me parece um dos grandes jogos do ano, e finalmente o Tomb Raider. Posso começar então pelo Kingdoms of Amalur: Reckoning, é já o primeiro, sai a 10 de fevereiro, será, digamos, o primeiro grande RPG após o lançamento do Skyrim, ou o segundo, se considerarmos o Final Fantasy XIII 2, que também deve sair uns dias antes, no início de fevereiro. Este jogo, a mim em particular, acho que ele tem de facto algo de extremamente inovador. Primeiro, a própria equipa de produção parece-me absolutamente fantástica. Foram buscar o Ken Rolston ao Elder Scrolls, quer ao Morrowind, quer ao Oblivion, mas sobretudo foram buscar um escritor de um grande renome internacional, salvo erro, ele tem 20 e tal livros no top best-sellers do New York Times, e foram buscar também o criador da personagem do Spawn. Ou seja, parece ser algo bastante interessante para esperar, para ver o que é que vai sair daqui. O jogo em si parece-me ter algo de extremamente interessante, porque parece uma mistura entre, digamos, o Fable, o Oblivion, o God, Gods of War e a Bayonetta. Ou seja, deve ser dos primeiros RPGs que eu me lembro que vai ter um Quick Time Event. Isto parece-me algo de facto inovador. Quer dizer, estão a tentar diversificar um bocado a jogabilidade, não é? Exatamente. Uhum. Isso parece muito bom porque querem trazer aquela dinâmica de um jogo de ação a um RPG, mas no entanto manter toda aquela longa história. Parece que o jogo irá ter centenas de horas por cada classe e vai haver 4 classes. Ora, centenas de horas para cada um, estamos a falar de um jogo que terá cerca de 300 horas no seu coletivo. Cento e tal, se, para o, digamos, para o grande fã hardcore de RPGs. Parece-me algo, de facto, interessante. Bem, é curioso que eu ainda hoje tive a oportunidade de comentar uma das notícias no site, que era precisamente relativa a este jogo, e acho que tem tudo para ser uma das grandes surpresas do início do ano, porque, para todos os efeitos, e assim os fãs de RPGs estão cientes do jogo e estão, muitos deles estão à espera do jogo. Mas eu acho que é um RPG que é como tu disseste, e muito bem, é capaz de piscar o olho aos jogadores de outros géneros que se calhar nunca gostaram de RPGs e não sei o quê. Mas ao variar assim a jogabilidade, de certeza que vai chegar a muito mais gente. Tem assim um certo misto de Gears of War, digamos, para nerds e geeks de RPGs. Parece ter assim de facto algo interessante, e sobretudo porque eles também apostaram numa forte campanha de marketing, que me parece, aliás, eu nunca tinha visto isto em mais nenhum jogo, que é, eles vão, para quem faça as pré-compras, eles vão incidir em 4 grandes pacotes, digamos, edição de colecionador, edição digital de deluxe, edição deluxe normal, ainda mais conteúdos pré-vendas, e eles vão mudar todos estes conteúdos consoante o país. E ainda não estando felizes, digamos, com o que tinham feito, ou seja, cada pessoa em cada país vai ter experiências radicalmente diferentes, e eles ainda decidiram fazer isto consoante a loja. Ou seja, se a pessoa executar a sua pré-compra na Fnac, ou na Game, ou na GameStop, ou onde quer que seja, irá ter conteúdos diferenciados dos outros jogadores. Ora, ainda não chegava às 100 e tal horas para cada uma das classes, ainda tiveram que acrescentar. Ora, isto parece-me algo, de facto, fora do normal. Sim. Mesmo para um RPG. Sim, eu estou muito curioso para experimentar. Pelos vídeos que vi, acho que é... Eu gosto muito do Skyrim, gostei do novo jogo da saga Lord of the Rings, feito pela Snowbind, e estou muito curioso para jogar isso. Não sabia que ia ter uma longevidade tão, tão grande, mas quanto mais melhor, desde que não se torne maçador, mas ainda assim, se forem 400 horas, esquecendo tudo o resto, é um facto assinalável, sem dúvida. 400 horas, contanto que tu fazes as 4 personagens, ou seja, acabas de jogar 4 vezes. Sim. Parece até algo... E eles depois também decidiram mudar bastante o esquema típico do RPG. Por exemplo, pegaram no sistema de evolução do Dragon Age e do Neverwinter Nights e decidiram inverter completamente a lógica. Tu, por exemplo, se quiseres seguir e queres ser um mago durante metade do jogo, mas de repente partaste de ser completamente um mago e decidiste tornar-te um guerreiro, tu consegues fazer essas mudanças nas tuas capacidades, e o jogo adapta-se a essa mesma realidade. Parece algo fenomenal. Sim. Não tens começado de novo, quer dizer, é interessante porque normalmente eu começo sempre com o Warrior e depois é que vou jogar nas outras classes, mas se realmente for assim, se a meio do caminho, porque puder ter essa oportunidade de começar a ter as habilidades de outra classe, acho interessante, e é contigo. Acho que vai variar bastante a jogabilidade. É, fui buscar isso também um bocadinho ao Fable, ou seja, aquela, depois o, digamos, a personagem tem sempre aquela mistura entre o arqueiro, o guerreiro, o mago. Ou seja, uhum. Isto até parece de facto um RPG a ter em conta. Ele está a ter algum hype, digamos assim, junto da comunidade de RPGs, mas não parece estar a conseguir extravasar isso, digamos, para, digamos, os fãs para os fãs normais de outros tipos de jogos, ou seja, ainda vamos ver muito o que é que isto ainda tem para dar. Pois. Mais próximo do lançamento, talvez, quando começar, quando forem os próprios jogadores a passarem a palavra, se o jogo realmente for bom, certeza que vai cativar mais e mais jogadores, mesmo que não sejam aqueles adeptos de role-playing games. Exato, olha, foi também um bocadinho o que acabou por acontecer com o Mass Effect, que é a segunda escolha, que também trouxe à partida novos jogadores para o género do RPG. Uhum, é verdade. Agora completamente diferente, muito mais futurista, muito mais. Pronto, ou seja, e também com uma jogabilidade muito mais próxima de um shooter do que propriamente. Mas ainda tem bastante decisão. Aliás, ainda é um RPG no seu tradicional sentido do termo. Então o teu segundo jogo é o Mass Effect 3. Mass Effect 3, exatamente. Ou seja, eu lembro-me quando joguei o Mass Effect 1, tive uma certa relação de amor-ódio com aquele jogo. Ou seja, ele parecia-me fantástico, mas depois houve lá tempos que eu fiquei perdido no mapa, eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, as missões secundárias pareciam todas iguais, aquilo já estava tudo a parecer repetido. Ou seja, mas o jogo, pronto, pareceu-me sempre interessante. Na altura que saiu o 2, decidi, ok, vamos agora para o 2 e acho que se calhar encontrei o melhor, vou-me atrever mesmo a dizer, se calhar o melhor RPG que alguma vez tinha jogado. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha apontado como falhas no Mass Effect 1, as missões secundárias chatas, eles decidiram terminar com aquilo, só mantiveram aquele sistema chato de exploração dos planetas, para sim, andar à procura de recursos. Opa, por um lado, opa, só espero que o terceiro não tenha aí. Mas a própria exploração dos outros planetas, eu lembro, eu também joguei o primeiro e joguei o segundo, e também gostei muito mais do segundo do que do primeiro. Mas a exploração dos planetas no segundo não era tão amassadora como no primeiro. Eu lembro que no primeiro tinha que ser mesmo ao planeta. Exato. Oh, e depois encontrávamos sempre lá aqueles bichos gigantes horríveis. Destruímos sempre lá o Hammer, ou lá como é que se chamava aquilo, não me lembro do nome. Opa. Sim, sim, aliás, a condução do veículo foi um dos pontos mais negativos que o jogo teve, porque ninguém atinava com os comandos daquilo. Sim, mas o Mass Effect 3, eu não sei muito bem para onde é que eles vão evoluir a história, não faço ideia, mas mesmo a mecânica do jogo, não sei se vão continuar a partir do Mass Effect 2, se vão introduzir algumas características do primeiro que se perderam no segundo, porque sabes que há uma grande, apesar das, na sua generalidade, as pessoas gostaram mais do segundo. Mas houve muita gente que se insurgiu contra a BioWare e disse que aquilo já não era um RPG, que era um shooter. Quer dizer, dá a impressão que os fãs mais hardcore, aqueles que gostam mesmo da aventura, do role-playing, sentiram-se um pouco abandonados pela BioWare. Eu não sei se eles têm essa pressão, porque que sabem, penso eu, mas que sabem o que é que os fãs, como é que os fãs reagiram, e não sei se a pressão os vai levar a tomar, a incorporar no terceiro mecânicas do primeiro, se vai ser a partir só do segundo, mas sim, então, é um grande jogo, quer se queira quer não, é um jogo que quando saiu o primeiro foi um dos grandes exclusivos da Xbox 360. Exato, e este vai ter até algumas inovações que, opa, a sua maneira serão interessantes. Uma delas é o multiplayer. Uhum. Eu vou continuar a achar estranho não haver pessoas chamadas Shepard no jogo quando chegar ao multiplayer, mas pronto, lá vamos encontrar novos nomes estranhos típicos dos multiplayers, mas isso de facto parece-me, para acabar a saga em beleza, parece-me até de facto um grande feito. Muito também do que o Assassin's Creed fez a partir do... Foi o Brotherhood, ou seja, a inserção, aquilo até foi à sua maneira engraçadito. Agora, diz. Não, ia-te dizer que muita gente também duvidava como é que o multijogador ia ser incorporado no Assassin's Creed, mas o Ubisoft conseguiu conseguiu que o multijogador não interferisse com o single player, ou seja, as pessoas que querem viver o jogo sozinhas têm uma opção, as pessoas que querem prolongar a vida útil do jogo depois iam para o multijogador e as duas conviviam bem. Não sei se a BioWare vai conseguir fazer isso tão bem, mas já falta pouco para descobrir. Não? Falta, salvo, ou 6 ou 30 de março, algo assim do género, por isso isto está mesmo para muito breve. Agora, houve alguns pormenores que eu admito que adorei quando ouvi isto da BioWare, é dizer que os Reapers podem ganhar esta guerra. Ou seja, isto a mim parece-me absolutamente fenomenal, porque a primeira vez que eu acabei o Mass Effect 2, perder algumas das personagens do Will mesmo, ou seja, estava ali extremamente ligado àquelas personagens e de repente vejo a coisa a correr para o tour. Pois lá, pronto, a segunda ou terceira vez lá consegui acabar isso direito, sem tragédias. Agora, de facto, tu saberes que podes fazer um upload do primeiro e do segundo jogo e do modo como tu resolveste o primeiro e o segundo, e chegares ao fim do terceiro e pensares que ao fim de centenas e centenas e centenas de horas de jogo podes perder a guerra, parece um facto algo espetacular que a BioWare está a criar. Está-se-me a ver que nos fóruns vão aparecer milhares de fãs. Eu acredito que perdemos isso. Semanas, meses, que chegares ali, olha, perdi a guerra. Eu não acredito que dei tantos euros pelos jogos e agora por ti guerra no fim. Melhor é que tu fizesse isso segunda ou terceira vez e também a perderes mesmo assim. Foi imaginar o pessoal ir jogar outra vez o primeiro e o segundo para alterar as coisas para conseguir terminar a guerra vencedores. Eu não sabia disso, mas é interessante, no mínimo é interessante haver essa hipótese. Olha, por acaso agora estava a ver até aqui uma cena que tinha da BioWare. Eles acho que vão regressar com a missão do Mako, da tal, daquilo que ele tinha chamado o Hammer, por isso. Sim, o Mako, sim. Mas o veículo vai ser jogável outra vez? Pá, isso não faço ideia. Acho que a BioWare tem isso no segredo dos deuses, mas pelo menos já o referem, que foi muito mais do que fizeram no segundo, que basicamente aquilo só servia para chegar ao planeta. Ao menos se ele regressar e se os jogadores o conseguirem controlar, espero bem que ao menos a jogabilidade esteja melhorada, talvez mudada até, porque eu não estou para passar outra vez várias horas encalhado no meio de dois pernedos num planeta qualquer. Opa, isso é espetacular. Acho que isso aconteceu a toda a gente. Sim, toda a gente que escutou. Pois, enfim, o pessoal desistir e insultar. Os fãs de videojogos são muito. Vivem as suas compras com muita paixão. Outra das cenas que por acaso parece interessante no Mass Effect 3 é a utilização do Kinect, a possibilidade de utilização do Kinect. Eles já tinham mostrado isso durante, acho que foi a E3. Agora vamos lá ver como é que os nossos comandos vão ser dados e como é que as nossas escolhas de voz, sobretudo para aqueles que não falam inglês muito fluentemente, vão ter que escolher as frases a partir daí. Não sei muito bem como é que isso vai funcionar. Aliás, não sei, mas isto não sei. Não sei mesmo se num país como Portugal, em que o reconhecimento de voz ainda não é uma coisa certa no Kinect, não sei muito bem como é que isso vai fazer sentido. Tu não poderes controlar o Kinect por voz no dashboard e depois poderes fazê-lo no jogo. Não faço, também não faço mesmo a mínima ideia. Mas é a mesma coisa que eu disse há bocado sobre o Ghost Recon, ao menos que seja uma coisa bem implementada, que não danifique, entre aspas, muito a experiência central e o cerne da jogabilidade, porque, ao fim e ao cabo, estamos a falar de um RPG que foi pensado para ser jogado com um comando normal. Resta saber como é que eles vão conseguir implementar isso. É uma das questões que o pessoal mais levanta, é como é que isso vai ser trabalhado e inserido no jogo. É uma questão mesmo esperar para ver. Pois, sim. Em março vai-se saber o que é que eles estão a viciar. Sim, sim, sim, sem dúvida. É um dos grandes jogos deste ano. E o teu último jogo, qual foi? Qual foi o eleito? O meu último jogo é o novo Tomb Raider. Eu vou ser sincero, eu já não devo jogar o Tomb Raider, pai, desde o terceiro ou quarto. Acho que este vai ser o 11º, coisa assim do género. Ou seja, eu ainda sou daqueles que nos antigos computadores andava a viciar os Tomb Raiders. Aliás, nunca me lembro sequer de ter jogado Tomb Raider para consola. Desde o 3º, diz isto. Não, ia dizer que é curioso que eu também sou dessa geração de jogar o jogo num PC e ainda me lembro no primeiro, eu não sei que idade é que tinha na altura, mas a primeira vez que damos caras com um dinossauro, com um Tiranossauro Rex, eu lembro-me que na altura eu tenho que correr à frente como se a minha vida dependente disso e até hoje fico, foi uma das memórias que eu tenho do primeiro jogo, já há não sei quantos anos. Muitos mesmo. Aquilo, não sei como é que acompanharam a série, mas, por exemplo, havia uma altura que tu, se querias destruir um tigre ou coisa do género, fazias sempre quase os mesmos ritmos, isto já no segundo, terceiro, ou seja, estava tudo assim, muito repetitivo, muito mais do mesmo. Depois, na altura, lembro-me que vi, salvo erro, foi o Underworld. Continuei a achar aquilo até engraçado, mas não passava disso, parecia ser mais do mesmo. Saltámos de pedra em pedra, lá saltámos de um precipício para o lago e apanhámos um tesouro a algures. Ou seja, não trazia assim, sempre armado lá com as pistolinhas típicas. E não havia aqui, quer dizer, acho que eu lembro, joguei salvo erro, cheguei a jogar, acho que foram dois jogos para a Xbox 360. Tenho quase a certeza. E realmente nenhum conseguiu sequer chegar aos calcanhares daquela magia, daquela exploração que sobretudo o primeiro, mas os primeiros tinham, que aquilo era. Eu lembro que na altura também, é óbvio que não tinha idade que tenho hoje, mas lembro também de outra cena no primeiro, acho que foi no primeiro, em que era uma mão dourada e eu passei horas para resolver isso. E era essa luta. Em que não havia caminhos fáceis, não havia guias na internet, não havia nada. Eu só tinha que explorar e quando ultrapassava aquilo sentia-se um herói quase porque conseguiu passar aquilo sozinho. As pessoas mais inteligentes do mundo. Era, na altura era do Zelda e do Tomb Raider. Quase, uma pessoa resolvia um puzzle de Tomb Raider a seguir, pensava que ia descobrir a vacina para o cancro, quase. Eu sou capaz de fazer isto. Mas era, na altura era, passei horas e horas nos primeiros Tomb Raiders, que foi. É muito bom quando um jogo consegue pegar assim o jogador pelos colarinhos e não o deixar desistir, por mais horas que passem bancado num puzzle, é muito bom. É, uma das coisas, por exemplo, que quando vi o jogo na E3 achei isso fantástico, ou seja, tu vias a Lara Croft sair de lá, lesionada, andava lá no meio das cavernas, já parecia um novo conceito de Tomb Raider. E foi por isso que este jogo até engracei com ele e depois procurei até muito mais informações sobre o Tomb Raider. E este acaba por ser, digamos, um regresso às origens do primeiro. Primeiro, a Lara Croft tem 21 anos, é a primeira missão dela, ou seja, ela é uma agente absolutamente nova, maçarica, digamos assim, não tem já esta arrogância dos filmes do Tomb Raider ou dos jogos finais do Tomb Raider, mas aquilo que realmente me impressionou foi que a produtora, a Crystal Dynamics, referiu que cada lesão que a gente tem neste jogo, por exemplo, sermos feridos numa perna ou num braço, irá afetar o modo como a Lara executa os saltos, como é que a Lara faz as acrobacias. Isto parece-me absolutamente fenomenal sob este ponto de vista. Finalmente, digamos, alguma realidade neste tipo de jogos. E não chegando, digamos, às lesões físicas, eles ainda acharam que, digamos, os fatores psicológicos, como o medo, a raiva, também podiam afetar a própria personagem, ou seja, se ela estiver numa caverna completamente escura, cheia de medo, começa a falar sozinha e tu, se ela tiver que saltar, digamos, de uma ponta para outra, ela pode não conseguir executar aquele salto precisamente porque está com medo. Isto parece, de facto, algo radicalmente diferente. Eu nunca me lembro, digamos, de ver assim algo deste tipo nos videojogos. Nós, por exemplo, se olharmos para o Prince of Persia ou para o Assassin's Creed, ou seja, a personagem pode ter a armadura partida, pode sofrer a lesão, mas consegue sempre saltar. Sim, foi como se não tivesse nada, como se não tivesse sofrido nada na pele. E isto é que acho que o Crystal Dynamics tinha uma votação no fórum para achar também se as armas deviam influenciar isto. Ou seja, nós olhamos, por exemplo, para o Assassin's Creed e o Ezio anda lá com uma broadsword pai de 30 quilos e continua a saltar com nada de coisa. Ou seja, ou se olharmos para o Resident Evil, para, não sei como é que o Resident Evil está... Até ao 5 sabia que pelo menos te podias sacar de um lança-rockets ou de um lança-chamas como se estivesse no bolso. Sim, era interessante perceber onde é que as personagens tinham um lança-rockets escondido. Porque era... Não sei. É, no bolso das calças. Exatamente. Bem, mas... Por exemplo, a Crystal Dynamics ter investido neste tipo de coisa, ou seja, um bocadinho mais realismo. O que de facto também pode ser extremamente enfadonho é que se já demorar 10, 20, 30 horas e a pessoa estiver sempre nisto, dos saltinhos, ou seja, precisa ter uma história bastante relevante por trás. Uhum. Estes pormenores, embora inovadores e interessantes, não me parecem o suficiente para manter o... Falta o resto, não é? Falta saber como é que... Porque é como tu disseste, mas se o jogo tiver 30 horas e se tu, por cada lesão que tiveres, começas afeta-te, quando chegares às 20 horas já está todo partido com uma garrafa de soro e não vais conseguir fazer nada. Mas... Eles também decidiram incluir uma coisa que eu aí por acaso até achei interessante, que é muito parecido com aquilo que aconteceu no Unslave, em que o Monkey sabe sempre onde é que deve saltar. Ou seja, ele vê lá umas coisinhas vermelhas e sabe que tem que saltar daquele penhasco para o outro penhasco. Eles no Tomb Raider puseram essa opção como... Aliás, puseram isso como opção. Ou seja, se a pessoa quiser ter aquilo ativo, mantém aquilo ativo. Não quer. Aparecem umas luzinhas amarelas a dizer, ok, devemos fugir para aqui. O diretor da Crystal Dynamics, na altura, até disse que isso, opa, deveu-se ao facto de ele estar a jogar Zelda e estar durante horas e horas e horas perdido em cavernas e que já começava a ficar farto daquilo, por isso decidiu incluir. Postistas, é uma tristeza, mas é que pronto, é uma opção. Se não querem, desligam. Uhum. Para todos aqueles que querem fazer aquilo mais rápido, muito bem, siga em frente. Acho interessante e acho que é de louvar que tenha sido incluído como uma opção. Quer dizer, quem for mais novato ou não quiser estar à procura, não sei o quê, ativa isso, que são quase atalhos, não é? Na resolução dos problemas e passa de uma maneira muito mais direta. Aqueles que forem mais hardcore fans, desligam tudo e depois estão por sua conta. Por acaso, quanto ao Tomb Raider, eu por acaso estou com grandes esperanças deste. Eu nunca fui fã do Tomb Raider e eu joguei o primeiro Tomb Raider ainda na altura da Sega Saturn, devia ter uns 11 anos. E o que toda a gente achava uma coisa espetacular, que era uma modelo da Playboy a andar ali de um chalespó a saltar e isso tudo. Epá, eu simplesmente achei puramente estúpido. Mas neste aqui, a cena do Survivor Horror que o próprio jogo tem, acho que está mais cativante. Aquela coisa de sobrevivência e não sei o quê, do que pode acontecer. Sim, e depois eu pelos vídeos e pelas capas de revista que o jogo foi fazendo, nota-se se o produto final for aquilo que é mostrado até agora, espero bem que venha, quer dizer, aquilo tem uma atenção ao detalhe incrível. Sim, graficamente, claro. O jogo parece estar a ficar qualquer coisa de assinalável. Depois como dissemos, depende muito da variedade dos objetivos, do próprio esquema das missões, porque até, quer dizer, o jogo pode ser muito bonito e pode ter boas ideias, mas depois se o cerne da mecânica não for mais apelativo, acaba por se tornar aborrecido, as pessoas perdem o interesse e não se divertem, que ainda é o objetivo dos jogos, é divertir quem os compra, não é? Quem está à espera que eles cheguem. Pois, um bocado como foi o primeiro Assassin's Creed, que foi inovador naquela coisa da escalada e tudo, mas depois tu vais jogar o primeiro Assassin's Creed e é irritante. As missões são todas iguais, do início ao fim. Depois no 2 é que eles, pronto, aperceberam-se disso e houve alguma modificação. Pois, eu acho, mas eu acho que aí a Ubisoft é muito inteligente, porque apercebeu-se do que tinha em mãos, que era um jogo extremamente bonito, muito polido, com uma liberdade interessante, e na sequela pegou e melhorou o que era bom e tentou reduzir ao máximo o que era mau, ou seja, ouvindo aqueles que jogaram o jogo e chegaram ao fim e deram um feedback. E eu acho que a Crystal Dynamics, com o historial que tem de vários jogos Tomb Raider que foram um sucesso e outros foram um fracasso, se eles conseguirem aprender e ouvir o que as pessoas querem, e isso tem tudo para ser um dos grandes jogos de 2012. Eu acredito que sim, acredito E que sim. é o primeiro Tomb Raider para maiores de 17, segundo a avaliação americana. Agora, a europeia acho que ainda não deu a nota até agora. Mas continuando, se foram maiores de 18, será de facto um survival horror Sim, no muito Tomb interessante. Raider. Então quer dizer, a boneca insuflável era para ir para maiores de 6. Isto aqui, que coisa, é para maiores de 17. Está bem. Aquilo deve ter lá muito mais do que sangue. É isso que ia dizer, tu ainda não sabes o que é que a Lara Croft vai fazer neste episódio. Sabes que a vida custa a todos, não sei o que ela vai fazer. Em tempos de crise, não sei como é que ela vai apelar aos jogadores. Mas vou tentar descobrir, desde que já há promessa que vou tentar descobrir. Portanto, recapitulando: Mass Effect 3, Kings of Amalur e Tomb Raider. São essas as tuas apostas para 2012. No meu caso, eu escolhi três, também três jogos, como é óbvio: Max Payne 3, Metal Gear Rising Revengeance, que é um nome espetacular e muito interessante de ser dito, e The Darkness 2. Começando pelo Max Payne, eu joguei os dois primeiros durante muito, muito tempo. Os jogos não eram assim muito, muito, muito extensos, mas joguei várias vezes cada um. E o primeiro, sobretudo o primeiro, apanhou-me totalmente desprevenido. Sobretudo pela mecânica de combate, pela fluidez que tinha, que era uma coisa impressionante. Eu lembro que na altura foi muito falado o Bullet Time, e eu, quer dizer, na altura fui sabendo em revistas, sobretudo em revistas, mas quando cheguei e controlei a personagem pela primeira vez, é algo que sai de uma maneira muito fluida e muito interessante. Em relação a este jogo, ao 3, vai existir uma componente multijogador, que é, à semelhança do que já dissemos sobre outros jogos, é uma grande incógnita. Não sabemos, acho que ninguém sabe como é que vai ser integrado, se vai descaracterizar a atmosfera do jogo em si. Todo o cenário mudou-se de Nova Iorque para o Brasil. E na altura, quando isso foi anunciado e quando foi mostrado, eu não gostei muito. Porque, os primeiros Max Payne tinham aquele toque de filme noir. E quando vi as primeiras imagens do Max Payne mais velho, mais acabado, o que faz sentido, mas numa cidade que não tem aquele encanto para o género, como tinha Nova York, não gostei muito. Mas depois, com que os vídeos foram lançados e com o grafismo é muito apelativo, e a mecânica do jogo, o Bullet Time, continua presente. E acho que pode vir a ser, pelo menos, se for um dos grandes jogos de 2012 para os fãs de Max Payne, já não é nada mal. Outra coisa que eu descobri quando estava a preparar o podcast foi que o jogo, assim, eu já sabia que o jogo não estava a ser feito pela Remedy, que passou para a própria Rockstar. Mas o que eu não sabia era que o argumentista, o Sam Lake, que foi quem escreveu os primeiros jogos, e aliás ele ficou muito conhecido porque em várias imagens o Max Payne aparecia com uma cara como quem tinha estado a comer um limão, aquela cara, e era a cara dele, foi ele que deu a cara Max Payne. Passou para as mãos do Dan Houser. O Dan Houser é um dos manos Rockstar que escreviam, entre outras coisas, o GTA, a saga GTA, e o último jogo que movimentou milhões da Rockstar, o Red Dead Redemption. Por isso acho que, ok, não é o argumentista original, mas acho que é capaz de estar em boas mãos. Felizmente, o jogo já era para ter saído no final de 2009, salvo erro. Portanto, passou-se muito tempo, muitos adiamentos, mas parece que agora é de vez e é um dos grandes jogos. Aliás, é um dos jogos que eu espero que venham a ser bons, assim, em termos de vendas, provavelmente vão ser, mas sobretudo em termos de qualidade e que seja aquilo que os fãs de Max Payne estão à espera há quase 2 anos e meio. O outro jogo que eu falei e que escolhi foi o Metal Gear Rising Revenge. Só uma nota rápida. Sabes que quando o ano passado, quando surgiu o primeiro trailer de Max Payne 3, passando alguns dias, surgiu uma notícia curiosa. Parece que o site IMDB, Internet Movie Database, eu vi notícia. Pôs Benedita Pereira como uma das atrizes a dar voz. Sim, é sério. Se calhar vai ser uma das brasileiras. Vai ser um Max Payne a morangos com açúcar, isso. Um dia disse, nem eu brincar, meu. Estou há tanto tempo à espera do jogo. Não sabia disso. Não sabia que a Benedita Pereira. Pá, se calhar vai dar a voz a uma das brasileiras com quem o Max Payne. Assim, eu só espero que dê uma voz portuguesa, não brasileira. Mas isso quase. Sim, diz. Se passa lá no Brasil, não estou a ver dar uma voz portuguesa. Eu acho também, sinceramente, não tem muito sentido irem buscar um português para fazer a voz de um brasileiro como o contrário, não é? Sim. E mais vamos esquecer uma brasileira a dar voz a uma personagem brasileira. A não ser que a Rockstar tenha colocado uma missão em Portugal, nunca se sabe. Não, pode ser é que a personagem tenha uma história por trás disso. Ou isso. Há muitos imigrantes. Exatamente, pode haver alguma ligação, não sei. Ah, mas era muito interessante. Sobretudo se ela falasse em português de Portugal. Era muito interessante. Não sabia disso. Mas vou tentar, quando estiver a jogar, vou tentar reconhecer a voz. O outro jogo é o Metal Gear Rising Revengeance, que foi há pouco tempo, durante os VGAs. Foi mostrado um novo nome, mas para mim a melhor notícia que saiu dos VGAs referente ao jogo é obviamente quando o Kojima, meio atrapalhado, não sei se vocês viram, mas o Kojima tremeu por todos os lados quando fez a apresentação do jogo, mas o que interessa é que passou a produção do jogo, passou para as mãos da Platinum Games. No meu caso é uma excelente notícia, porque eu joguei o Mad World na Nintendo Wii, mas sobretudo o que interessa para o caso é o Bayonetta e o Vanquish. São dois jogos de ação, muito diferentes entre si, com cenários e histórias totalmente opostas, mas são dois jogos em que o sistema de batalha é incrível. É fluido. Tem muitos movimentos e é muito rápido. Exatamente, muito rápido. E é, quer dizer, eu já estava ansioso, já estava curioso para jogar este Metal Gear. Mas a partir do momento em que foi confirmado que era a Platinum Games que estava à frente do jogo, quer dizer, o nível da hype subiu para níveis perigosos. Como costumam dizer. Até porque isto é interessante, que o lema do jogo é Zan Tatsu, que quer dizer cortar e levar. E basicamente, pelos vídeos que se viu antes da Platina, mostrava já o Raiden a cortar praticamente tudo o que se cruzava no caminho. Inimigos, carros, enfim, ia tudo aí. Agora, com a Platina OM, eu só espero que isso continue assim, continue durante todo o jogo, sobretudo continua durante todo o jogo, que não sejam só secções isoladas em que é permitido cortar isto ou cortar aquilo, que seja o jogador que seja livre de cortar e de interagir com o que quiser. Isso no Platinum, depois dos VGAs terem acabado, foi mostrado um trailer mais completo em que se via, durante escassos segundos, a jogabilidade propriamente dita, e o jogo parece estar muito, muito bom. Parece que não vai ser um Fruit Ninja com o Raiden, que é bom, porque muita gente colocava essa hipótese de ser uma abordagem mais... Não tão Metal Gear como é conhecido, mas sim, parece que estão a levar o jogo bastante a sério e estão apostados em oferecer uma experiência capaz de agradar aos fãs dos jogos da Platinum e aos fãs do Metal Gear. O último jogo que eu escolhi foi o The Darkness 2. Eu joguei o Darkness original e foi um daqueles jogos que me apanhou também de surpresa. Eu não estava à espera de grande coisa do jogo. Na altura não o comprei para a Xbox 360, mas adorei o jogo. Uma das coisas que é de salutar é a inclusão do Mike Patton, o vocalista de Faith No More, que continua a emprestar a voz à criatura Darkness. E não sei se vocês jogaram o primeiro, mas o trabalho que ele fez nesse jogo foi incrível, porque a criatura, a voz dele naquela criatura encaixa mesmo bem. Outro ponto de destaque é o argumento está entregue a Paul Jenkins, que já trabalhou para a Marvel e foi responsável pela Hellblazer. São boas notícias, é uma pessoa com muitos anos de experiência a escrever e espero que seja como a sequela deve ser, pegar no jogo, no primeiro, melhorar em todos os aspectos possíveis e fazer com que o jogo seja apelativo. Eu fiquei a saber há pouco tempo que o primeiro jogo vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu não pensei que o jogo tivesse vendido tanto, mas ainda assim é um número assinalável. E de certeza que está muita gente à espera do jogo. Um dos pontos que mais ceticismo levanta é o uso do cel shading. Nos primeiros vídeos não parecia ser um grafismo entre aspas normal, idêntico ao primeiro, mas foi confirmado que o jogo vai ter uma abordagem cel shading. Por um lado, se resultar bem, o jogo fica muito bonito. Já temos vários exemplos de jogos que funcionam muito bem com este tipo de grafismo. Se não for feito como deve ser, é um erro todo também, porque o cel shading, pelo menos pelos jogos que eu tenho experimentado e que utilizam esta abordagem aos gráficos, não há ponto intermédio. Ou seja, ou é um jogo muito bonito ou é um jogo muito feio. A única coisa que eu depois também estive a ler e me chamou a atenção é que os artistas gráficos pintaram à mão os vários componentes do jogo, em vez de terem utilizado uma abordagem digital para recriarem algo que deve-se parecer o mais natural possível. Por isso há esperança. E o jogo já foi, também é outro jogo que já foi adiado por várias vezes. Finalmente parece que há uma data de lançamento concreta e é um dos jogos que mais aguardo este ano. Se estes 3 jogos forem tudo aquilo que eu estou à espera, 2012 vai ser um ano numa colheita vintage. Estes são os 3 jogos que eu escolhi. Portanto, agora falta. Não sei se vocês. Os meus. Sim, exatamente, faltam os seus. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer ou a acrescentar sobre os três jogos que eu escolhi, porque são jogos que certamente são muito populares. Assim, eu não sei até que ponto os fãs de Metal Gear irão gostar mesmo deste Metal Gear Rising, porque. Enfim, do que eu vi não tem nada a ver com... Sim, exatamente. Com a série em não si. Não tem a ver com espionagem, tem a ver com a ação polidora. Eu quando vi o vídeo aquilo pareceu-me, isto é banco, isto não é mais nada. Sim, não tem aquela ação furtiva do que é habitual nos jogos. Mas pelo que eu ouvi várias pessoas que não faz muito mais acérrimos que eu por Metal Gear. E estão, quanto mais não sejam, estão curiosos, o que já não é mau, porque podia acontecer que a Kojima Productions a entregar o jogo à Platinum, eles dissessem, ok, isto não é para mim, esqueçam. Vemo-nos no Metal Gear Solid 5 ou 6, porque 5, há quem diga que o 5 é o Peace Walker, por isso 5 ou 6, depende do que o Kojima vai fazer a seguir. Mas, pelo menos, há esperança e há entusiasmo em redor do jogo, que já não é muito mau. Eu tenho uma coisa a acrescentar, é ao Max Payne, que eu não sei se sabe, quer dizer, tu não falaste nisso e eu também fiquei naquela, não sabia se tu sabias, mas é assim, o multiplayer, pelo que eu ouvi, a Rockstar está sempre a inventar nos multiplayers e eu acho uma coisa fenomenal, porque o Red Dead Redemption ficou bom, o multiplayer que é, como o GTA também ficou bom, e no caso do Max Payne, o multiplayer tem a narração do próprio Max Payne e passa assim. O multiplayer, imagina, começa uma Gang Wars, uma equipa contra outra. Depois acaba a Gang Wars, tipo, e aquilo há uma narração em que o próprio jogo muda todo e tu já tens um objetivo, um outro objetivo ao calhas, que passa, imagina, por um dos membros de uma equipa é infiltrado, então todos os outros têm de apanhar esse. Ou... Sim, estou a perceber, mas não sabia, não, por acaso não sabia que o multijogador ia ser assim. Ah, se for, é cereja em cima do bolo, porque... É que, como disse há pouco, eu não sei se o multijogador vai resultar ou não. Pelo que me estás a dizer, é um passo, pelo menos para mim, eu estou a ouvir agora isto pela primeira vez, mas é um passo na direção certa para que os fãs não... Ok, vamos jogar single player e o multijogador nem lhe põe as mãos em cima. Mas, claro, também, claro. É porque aquilo também parece que vai ser... É mesmo assim aleatório. Isso não quer dizer que todos os jogos comecem com uma gang wars, com um gang contra o outro. Todos os jogos não quer dizer que a segunda fase seja um que é o traidor e tem de o matar, estás a ver? Aquilo é random, acontece ou calhas mesmo. Como estás a dizer, é dinâmico, ou seja, há quase uma evolução da personagem em multijogador também. Sim, e essas transações que existem tipo de um modo para o outro, além de serem narradas pelo próprio Max Payne, acho que aquilo também mete aquela espécie daqueles quadradinhos, aquela banda desenhada, estás a ver? Sim. Isto no próximo multiplayer. Olha, e uma coisa, não sabes se a Benedita Pereira vai estar no multijogador também? Não, não, mas a Benedita Pereira vai fazer de personagem que é a Fabiana. Estive agora aqui a ver no... A Fabiana? Exatamente. É a Fabiana. Por acaso não me está a lembrar de nome. Fica já aqui prometida. Eu não sei se vou ser o único a jogar o jogo. Provavelmente não. Não. O único dos que estão presentes, como é óbvio. Se não, fosse... eu vou jogar, Max. Ok, fica prometido. O primeiro a encontrar a Fabiana vai correr ao fórum e dizer: ok, pessoal, encontrei a Fabiana, está tudo bem. Ah, mas é interessante. Acho que é bom ela participar. Faz bem. Já que a carreira da atriz em Portugal parece que não está a correr lá muito bem, ao menos que seja. Que tenha sucesso nos videojogos. Tenha sucesso nos videojogos. Exatamente. Faltou um. O barzinho hoje ficou para o último. Vamos encerrar com chave de ouro. O homem das notícias vai dizer o que é que... É assim, eu escolhi três jogos que são dois deles sequelas e outro uma prequela. Darksiders 2, Borderlands 2 e Bioshock Infinite. Primeiro, o Darksiders. Eu ando a jogar o Darksiders e acho aquilo fenomenal. Praticamente quase todos os aspectos, desde grafismo, personagens, a jogabilidade, os modelos, as personagens, os puzzles, as batalhas com bosses. Fenomenal mesmo. E espero que continuem com esses grandes momentos e esse bom trabalho que fizeram no primeiro. Atenção que eu também joguei o primeiro, o Darksiders. Na altura eu lembro-me que o pessoal não foi muito tempo antes, mas perto do lançamento Começou-se a falar que era um Zelda, que era uma mistura de Zelda com Gears of War, que era uma mistura de Zelda com isto ou com aquilo. E muita gente, depois de ter experimentado o jogo, concordou. Gears of War, não. Não, mas na altura falou-se de vários nomes. O importante é que era, em todas as comparações, era um Zelda mostrado com, e depois havia vários jogos. E muita gente, depois de ter jogado, concordou que eram. Tinha reminiscências do Zelda. Sim, tem principalmente nos puzzles e depois de exploração para encontrar algum item para abrir um caminho que está bloqueado, de tentar ver como é que se chega àquele caminho para avançar para progredir na história, etc. E pronto, o primeiro jogo resultou bem, agora vamos ter. Isto vai se passar na mesma linha temporal. Do primeiro jogo, mas agora com a Death, a morte. E uma frase de publicidade do segundo jogo que acho fenomenal. O que começa com a guerra, ou seja, o War, a personagem do primeiro jogo, acaba com a morte. Sim, é realmente. É curioso porque na altura do primeiro saiu, muita gente estava na dúvida. E eu lembro que na altura o jogo foi lançado e muita gente começou a dizer: oh, este jogo é bom, este jogo é bom. E foi pelo passa-palavra dos próprios jogadores que o jogo atingiu quase um estatuto de culto. Porque eu lembro que quando começaram a existir os rumores do Darksiders 2, o pessoal entrou em euforia e era como se. Quer dizer, a série para eles era tão querida como se fosse uma série já com vários anos. E não, Darksiders foi criado há muito pouco tempo. E, no entanto, já. Sim, em 2010, é de 2010. Em 2012. Lá está, se a sequela saiu em 2012, é uma série de jogos muito recente. E, no entanto, nota-se que a maior parte, é óbvio que haverá pessoas que não gostaram do jogo, mas a grande maioria. Criou uma empatia com o jogo e com os personagens e com o ambiente e com essas componentes de Com tudo, tudo. Eu estou a adorar o jogo. Acho fenomenal mesmo. E tens sorte, como estás a jogar agora, não vais ter que esperar um ano e meio ou 2 anos, ou lá quanto tempo é que Se calhar até vou, porque não posso comprar no dia de lançamento. Não, mas eu acho que depois, com o hype e com a publicidade e com tudo, és capaz de ser. Daqueles jogos que vale a pena comprar quando. Se calhar vou chorar alguém para me dar o jogo. Não sei. Tem que agendar um esquema. Agora uma boa causa. Seguindo, o Borderlands 2. Borderlands. Gostei do trabalho da Gearbox Software no primeiro. Um FPS misturado com RPG. Ou seja, nós andávamos lá pelo mundo Pandora, tínhamos quests, era fazer quests e quests e quests. Era andar lá a ganhar experiência. Tínhamos inúmeras armas à escolha, inúmeras, isso é, e espero que corrijam isso no segundo. As armas eram muitas, mas do género. Tínhamos dois tipos de armas, duas shotguns, mas a diferença estava nas estatísticas e não na aparência delas. Ou seja, a única coisa que diferenciava duas armas, algumas vezes, era a sua cor. E pronto, isso tirava um bocado de piada à coisa. E o som das armas também, principalmente, parecia muito repetitivo e não tinha um som assim muito. Muito real. Sim, não digo real, porque aquele é um jogo que puxa ao realismo, mas É curioso. não tinha um som muito apelativo a quem gosta de jogar shooters. Mas é curioso, estás a falar do Borderlands, porque lá está, é um daqueles casos em que o cel shading foi muito bem aplicado. O jogo Ah, resulta sim, muito muito bem. bem com esse tipo de grafismo. E depois já foi confirmado que iremos ter muito mais armas, o que é bom. Iremos ter novas classes, uma delas que foi logo revelada no primeiro trailer, que acho que é a classe Gunzerker, ou seja, pode andar com duas armas em cada mão. Duas armas em cada mão, isso é, uma em cada, que andamos com duas armas, uma em cada mão. Sim, eu lembro mesmo quando Borderlands é outro jogo que apanhou muita gente de surpresa. E quando o pessoal começou a descobrir a quantidade de armas que o jogo tinha, passou-se completamente. E não só, um dos grandes trunfos daquele jogo era o modo cooperativo. Podíamos entrar numa partida de um amigo e amealhava a experiência, as tuas missões ficavam feitas quando fosses jogar a solo. Estava muito bem implementado o modo cooperativo. E é por isso uma das minhas apostas Sim, para este ano. e a Gearbox convém que lance um jogo em condições depois de se ter metido com o Duke Nukem, porque o que tinha tudo para ser um jogo incrível e fenomenal, passado não sei quantos anos de produção. Ah, isso do Knuckles, eu desculpo. Desculpa. Porque esse foi mais um pegar no trabalho feito pela 3D, quem é o Realms? 3D Realms, yeah. Ah, exatamente. E acabá-lo e publicá-lo. Foi mais isso. Não houve ali muito a mão da Gearbox. Aquilo do Knuckles foi mais do estilo: olha, tenho aqui uns ficheiros no Windows 98, preciso de formatar o computador. Deixa lá enviar para ver se isto ainda dá dinheiro. O jogo ainda vendeu, não foi um sucesso retumbante, mas ainda vendeu alguma coisa. Quer dizer, vendeu, provavelmente 90% das pessoas que o compraram ficaram desiludidas e ficaram chateadas com o produtor. Mas sim, ainda deu alguns trocos. Olha, tenho uma curiosidade para ti. Eu comprei. Eu comprei Tu o jogo. Eu compraste comprei. e eu fui a que eu analisei para o site, para os jogos em Portugal. Mas, epá, é assim, eu comprei, mas estava naquela, pensava que ia ser uma espécie do Knukem 3D. Depois tinha uma coisa ali que metem carros, metem tudo, metem mais alguma coisa. E gráficos da geração passada e pronto, estragou um bocado. Retro, são considerados gráficos retro, que é uma geração atrás. Há jogos que saem com os gráficos quase que uma geração à frente. Aquilo saiu, estou por um caminho. Quer dizer, sim, e depois muitas vezes havia várias mecânicas no jogo que estavam completamente partidas. Eu lembro nos mini-jogos, havia flippers, havia air hockey, aquele jogo em que temos Sim, uma. sim. Havia slot machines. Sim, e era. Aquilo, eu lembro que na altura aquilo havia achievements que tinham a ver com isso. Aquilo parecia que tinha vida própria mesmo. Aliás, se tu for só YouTube, um dos membros da Rooster Teeth fez o que faz, Ah, o sim. Red vs Blue, em que é o ex-quit e ele puseram um membro a jogar só esses três mini-jogos. Eu vi, por acaso vi isso. Tu viste como é que ele reagiu Ah, àquilo? Pois. mas ele também reage assim a todos os jogos. Para mim é verdade. Ele sempre que é filmado aparece a fazer isso. Se nós fôssemos a reproduzir aqui os palavrões que ele disse, era um pi daqui até ao fim do podcast. Era do início ao fim mesmo. Sim. Mas sim, eu também estou muito curioso para ver como é que o Borderlands 2 vai sair. O Borderlands primeiro foi um sucesso incrível, sim, um sucesso de vendas e de crítica e ganhou prémios e não sei o quê. Há um jogo que à partida é um bocado difícil, pelo menos para mim como jogador, é um bocado difícil de inovar. Eu sei que a Gearbox vai tentar fazer algumas coisas novas. Exatamente. Não acho que seja difícil de inovar. Aí eu fiquei com a ideia que era, pá, o jogo tem muitas armas, tem uma jogabilidade boa, tem uma área de jogo enorme. Não sei, é contigo, não sei o que é que eles vão conseguir fazer. Espero bem que consigam, é óbvio. o primeiro era muito bom, se conseguirem fazer dois ainda melhor, é um excelente sinal. Mas não sei, só é daqueles jogos que estão mesmo perto de lançamento, é que, mas é um dos nomes, sem dúvida, é um dos nomes intocáveis para 2012. E o primeiro, a meu ver, só porque, mesmo por ter saído quase imediatamente a seguir ao Fallout 3. Aqui eu acho que saiu o pai com 3 meses ou 4, assim, de diferença. Ou seja, estava toda a gente com aquela adesão ao Fallout e acabou por até se calhar ignorar um bocadinho o Borderlands. Porque se não houvesse Fallout naquele ano, muito provavelmente ele teria vendido muito mais do que o que vendeu. Sim, por acaso nem estava a lembrar disso, mas sim, porque ao fim e ao cabo a temática steampunk e a área de jogo assim enorme, assim, foi pena que tenham saído os dois e que as vendas de um tenham prejudicado o outro, mas depois o Borderlands pegou uma hora e, enfim, depois com as expansões também que saíram e que o pessoal adorou, vamos ver o que é que eles vão conseguir fazer. Deixa-me só aqui corrigir. O Borderlands saiu um ano depois. Estou aqui a ver no Wikipedia. No mesmo mês, só com um ano depois. Do que o Fallout 3? Do que o Fallout 3. Fallout 3? Ui, eu fui olhar por acaso, que tinha ideia que ele tinha saído bastante antes disso. Não sei, não faço ideia. Mas lembro que o Fallout 3, quando saiu, foi um acontecimento. Muitas pessoas estavam à espera de um Fallout há muito tempo e quando o 3 saiu foi um dos acontecimentos do ano. O Borderlands tem tudo para, com o segundo, ser um dos acontecimentos do ano também. Resta saber o que é que eles vão conseguir fazer e resta saber como é que os outros jogos, muitos deles foram falados aqui, mas 2012 tem muitos jogos de grande qualidade, ou pelo menos que se espera que venham a ter, não é? Como é óbvio. As escolhas agora são muito difíceis. Uns têm que ficar para trás, infelizmente. Ficam sempre. Pronto, agora para acabar, a minha última escolha foi BioShock Infinite. Porquê? Eu adorei o primeiro. Foi o que me fez comprar a Xbox 360. Teve uma história incrível, com uma temática... Como é que é dizer? Dark Deco. Talvez isso. Eu gostei daquele tema dos cientistas estarem num lugar onde pudessem ter a liberdade de criação das criações deles. E pronto, surgiu aquele o Adam e aqueles tónicos para alterar o DNA. E depois surgiram aquelas aberrações e aquilo foi à vida, Raptor. Sim, mas é como estavas a dizer, até a própria cidade subaquática resultou muito bem mesmo. Sim, sim. E uma coisa que é curiosa é que estivemos numa cidade subaquática, agora vamos estar no ar. Acho aquilo incrível, passar de um sítio para o outro. Sim. E dos vídeos que vi, a cidade parece estar muito bem feita, muito bem pensada, as ligações através de carris, como está a suspensa no ar através de balões de ar quente, e pronto, e depois aquela ligação com os personagens que a BioShock tem. Acho fantástica. E agora temos na história ao nosso lado Elizabeth, que temos poderes especiais que acho bastante interessantes, que é os Tears qualquer coisa, ou seja, com os poderes dela ela pode regressar ao passado e invocar, por assim dizer, objetos que estavam naquele mesmo local agora no presente. E com esses objetos pôr cobertura para o jogador e outras interações na ação do jogo. Eu não sei se tu viste, desculpa estar a interromper, mas não sei se tu viste os vídeos em que mostraram como é que as vozes foram gravadas, da tanto da Elizabeth como do protagonista não. masculino. E aquilo foi gravado dentro dos estúdios da Irrational. E a atriz que dá a voz à Elizabeth, para que a personagem dela chorasse no jogo e fosse convincente, ela pediu ao Ken Levine, o criador do Bioshock original e que regressa agora para o Infinite, pediu tanto ao Ken Levine como ao ator que estava a dar a voz à personagem masculina, para insultarem, para lhe dizerem que ela não ia conseguir, quer dizer, para ela própria começar a chorar de desespero na vida real, para que ao gravar ficasse autêntico. Foi uma coisa impressionante. Eu vi esses vídeos. Espetacular, esses vídeos estão no dashboard da 360. São dois vídeos de making of. E eu comecei a ver aquilo porque o Bioshock também é um dos jogos. O primeiro eu adorei. O segundo gostei, não gostei tanto como o primeiro. E agora estou muito, muito esperançado. Eu gostei de ver. Sim, eu também gostei, mas gostei mais do primeiro. E agora, a mim interessa-me. Primeiro porque é um jogo da saga Bioshock. E depois porque é o regresso da Irrational como produtora do jogo. Sim, exatamente, do Ken Levine. E eu comecei a ver aquilo, porque muito interessante isso aqui. E acho que é na segunda parte, aquilo está dividido em duas partes. Na segunda tem isso. E foi, eu estava a ver aquilo e quase que nem acreditava no que estava a ver, porque aparecia ela mesma a ser insultada pelos dois e a chorar na vida real e a gravar a voz a chorar. Tinha que ser assim no jogo. Foi impressionante. Foi um momento muito, muito bom. Muito bom para a autenticidade. É o que eu vou fazer depois do podcast, a ver esse vídeo. Depois do podcast acabar. A gente começa a te insultar e tu começas a chorar. Está a ver. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre o jogo. É assim, multiplayer, o que apareceu no Bioshock 2, não gostei muito. Adaptou muitas mecânicas de jogos famosos, com multijogador famosos, mas não gostei muito daquela incorporação com os poderes. Do jogo, do gelo, uhum. Fogo e com armas, não gostei muito. Que não se foquem muito nisso, que façam isso assim à parte, se tiverem que fazer, mas que façam uma história forte, cheia de emoções, como foi o primeiro. E o segundo também, mas mais o primeiro. Então o final, adorei mesmo, adorei. Sim, eu lembro que no final do primeiro foi um final muito, muito, muito bem escrito. E emocionante mesmo. Não vi as caras das Little Sisters, vias as mãos delas e elas a evoluírem na vida e a envelhecerem e tudo, e achei aquilo fantástico, ficou mesmo bem. Concordo 100%. Mas a própria escrita do jogo estava muito, muito bem feita. E depois, sim, quer dizer, apresentou. Eu sou muito sincero, nunca joguei os System Shock, foram os jogos que deram origem ao Bioshock. Ah, sim. Mas eu não joguei também. Eu também não joguei. Mas as personagens, o Big Daddy e as Little Sisters, são personagens que automaticamente. Mal interages com elas, ficas logo rendido, porque são personagens que marcam, são personagens mesmo icónicas do jogo. Sim. Portanto, é assim, se este terceiro for tão bom, nem peço para ser melhor, mas se for tão bom como o primeiro, então temos um. Já, tem tudo para ser um dos jogos do ano. Sem dúvida nenhuma. E este ano não temos Skyrim para ganhar os prémios todos, por isso a luta vai ser mais interessante e com certeza que vão haver mais 10 candidatos ao prémio. Ou o Halo 4 arruma tudo. Sim, Sim, tô... Será? Não sei. É uma das dúvidas. Que é... Ah, sim, é o Halo 4 ou pode ser a GTA 5 se for lançado este ano. Não, eu não acredito. Mas não, não me parece. Não, também não. A Rockstar quase que... Não me lembro de ver um ano em que a Rockstar lançasse dois jogos. Jogos. Exatamente. Tu se for mas... eu acho que o GTA V sai para o ano e depois no outro a seguir, por isso, para 2014, eu penso que a gente vai ter o Bully 2. Ah, isso aqui é. Esse é o problema da Rockstar, é que a Rockstar tem tantas séries de sucesso que eles há pouco tempo disseram nós não conseguimos fazer mais porque não queremos estar a entregar o trabalho a estúdios de fora. Então querem ser eles a fazer tudo. E dedicam-se muito tempo a cada jogo. E então, quer dizer, quando tu... Ok, nunca mais sai o GTA novo. Sai o GTA, nunca mais sai o Bully novo. Quando sai o Bully, nunca mais sai o Max Payne. E é um círculo que anda à roda e quando sai um, já estás à espera do outro. Mas... É sim, mas digo sinceramente, prefiro isso do que estragarem uma série, não, mas, sem dúvida. Quando fazem entregas anuais de formas recicladas. Sim, concordo 100% contigo. Mas é um facto é que há muita gente à espera dos jogos dele. Porque certeza que também já há muita gente a pensar, nunca mais sai o Red Dead Redemption 2. Ou a sequela, não sei se vai ser o 2, mas o jogo seguinte na saga. Para eles é bom, aquilo não há posição melhor em indústria do que ter milhões de pessoas à espera do produto. Eu, pelo rumor que eu ouvi, quem vai fazer o Bully 2 vai ser a mesma, pronto, porque a Rockstar tem várias filiais, não sei o que, a Rockstar Varsovia, não sei o que, são os mesmos que estão a fazer agora o Max Payne 3. Ah, mas o Max Payne 3 é curioso, o estúdio que está a fazer o Max Payne 3 é um novo estúdio, ou seja, aquilo é Rockstar Studios. E aquilo faz tem uma colaboração entre os vários estúdios, ou seja, é toda uma interação e trabalho com todos os estúdios da Rockstar. Ou seja, eles se calhar só terminam o jogo. Se for a pensar, se calhar o Bully 2 já está a ser produzido e depois vão entregar o produto a meio para estes terminarem. Pois, pode ser. Provável. Porque provável. Se tu tiveres, eu pelo menos já reparei. Eu não sei se foi no GTA 4 ou se foi no próprio Red Dead, mas se tu começas a ver quem fez o jogo e aparece Rockstar e aparece aquele quadrado azul torrado. Azul torrado, amarelo torrado. E depois aparece Rockstar Lead e é, sei lá, é o quadrado azul. Depois aparece um roxo, depois aparece um verde. São não sei quantos estúdios da Rockstar que participaram no jogo final. O que é curioso porque, apesar de serem vários estúdios, não sai fora da Rockstar. E eles acabam por controlar tudo conforme der mais jeito. O Andrew Arre também não foi assim algo do género. Produzido pela Team Bondi, mas depois ou teve como distribuidor ou subprodutor algo da Rockstar. Sim, acho que sim. Foi. Eu acho que se aquilo fosse tudo da Team Bondi, tipo, o jogo não ia ter sucesso. Porque se tu fores a ver os gráficos e tudo o resto, todo aquele detalhe... Epá, eu penso que aquilo foi feito mesmo pela Rockstar. A mecânica do jogo, talvez não. A mecânica principal. Mas o resto, penso que sim. Foi a Team Bondi que andou a tirar fotografias e a ver os mapas de Los Angeles em 1940. Isso foi acaso feito do trabalho deles. Mas foi hoje ou ontem que saiu uma notícia em que explicava porque é que a Team Bondi tinha demorado, acho que só o erro, 7 anos a produzir. Praticamente é impensável. Se o próximo Call of Duty saísse daqui a 7 anos, quer dizer, não é hipótese. Olha, se o próximo Call of Duty demorasse assim tanto tempo a fazer, olha, ia ser comprado. Esse também eu. Não se preocupem que para o ano já saiu. Isso sim, é uma máquina de fazer dinheiro. O jogo deu $1 bilhão em poucos dias, não sei se foi 3 ou 4 dias, já tinha vendido $1 bilhão, por isso. Este ano o cenário do Call of Duty vai ser em África, que ainda não foi, ou na China. Os gajos têm tempo de arranjar um cenário novo, de resto é tudo igual. Se calhar vai ser era porreira se fosse em Portugal. É pá, mas era Call of Duty, logo aí não comprava. A missão especial na Madeira ou nos Açores? Pá, mas não dês muitas ideias ao pessoal da Activision, senão qualquer dia nas entrevistar para participar, para fazer este figurante no jogo. No jogo. Não, que eles usam muito material reciclado, ainda vão buscar em uma personagem de um jogo bem antigo. Aliás, se eu me lembro bem, houve uma polémica, acho que foi com o Modern Warfare 3, quando o jogo sim. Foi. Cenários de um Call of Duty antigo, por isso. Olha, eu vou dizer o que é que foi. Foi na campanha do Call of Duty Modern Warfare 3, houve um edifício qualquer que foi retirado de um modo multijogador de Modern Warfare do primeiro. Exatamente. Yeah. Era um armazém. Exatamente. Opa, isto é o cúmulo mesmo. Agora o cúmulo da reciclagem vai ser isto. Apenas contrataram uns pintores só para dar assim um ar mais fresco ao prédio. Uma segunda de mão. Já não precisam contratar pessoas que já está tudo bem. Aqueles jogadores que vivem mesmo Call of Duty chegam e olham para o lado e eu já vi isto em algum lado. Quando tinha sido há dois jogos ou três atrás. Acho que só em 2016 é que precisam contratar novamente os pintores. Era porreiro, se o próximo Modern Warfare fosse ao contrário, ou seja, começavas no fim deste e ias andando para trás, tipo um reverse mode, com os prédios do lado contrário, e acabavam desde o começo. Mesmo que fosse assim, aposto que vendia milhões. Se eles metessem já uns gráficos assim do futuro e depois fossem regredindo, eu não ficava. Eu acho que estava já satisfeito só com o próximo jogo. Estavam a fazer o Modern Warfare em 8 bits. Bom, eu acho que já estamos a chegar ao fim do podcast. Digo. Sim, já vai para aí com 9 horas. E meia. Pronto, mais ninguém tem nada a acrescentar aos eleitos, aos jogos escolhidos para 2012? Penso que não. Já enchemos o chouriço suficiente. Já foi tudo. Mas eu acho que eu vou acrescentar mais alguma coisa. Opa, não temos o único exclusivo da Xbox. Já foi. O que é que eu não ouvi? Não temos um único exclusivo da Xbox. Mas mencionámos o Halo 4. Sim, já não é mau. Já não é mau. Não aparece na edição do Barzinho. Mas outra coisa que eu reparei é que todos, se não forem todos, são é para 95% dos jogos que falamos são sequelas. Não há uma única série original. Há o Kingdoms of Amalur. Exatamente. São os tais 10%. Pronto. De resto, são todas sequelas. É impressionante. Mas não sei, pode ser que apareça alguma surpresa anunciada este ano que saia este ano, ou se não. Mas... Assim, de tudo que seja surpresa, saiu no podcast anterior. Sim. Opa, essas aí são as minhas apostas. Vamos ver como é que o ano se desenrola. Pronto, eu acho que é tudo para agora, não é? Sendo assim, está tudo dito. Resta-me fechar o podcast, dizer que se quiserem podem, já disse isto em quase todos os podcasts, mas utilizem a secção de comentários para dizer o que é que acharam, o que é que não acharam. Se não quiserem, e a secção do fórum que já foi criada. Se não quiserem dar a vossa opinião, nós vamos nos comentários. Deem sugestões e deem o que é que acharam na parte do fórum que já foi criada e acompanhem o XTP no Twitter, no Facebook, nós vamos dar mais atenção a isso. As contas já estão criadas, agora é começar a dar uso. E para mim é tudo. Até à próxima semana. Até à próxima. Fiquem bem. Obrigado, Project 3.1. Agradeço eu o convite. Foi muito bom, muito porreiro.